pit. Mas sempre adoçar. Que quer estar comigo, mas nós nunca chegamos a ficar. Eu tenho que esperar, pois não quero forçar. Sei que tu comandas. Assim vais me temperar até quando? Quando não paro de pensar como seria tocar e beijar os teus lábios. O teu corpo a transpirar enquanto fico a brincar com aquele teu mambo. Fazer de ti, minha boa. Isso quando tens tempo pra mim. Eu tô afim. Afim de tocar nesse body como ninguém tocou. Afim de provar e colar e pôr que eu sei que eu é bom. Que contigo é sempre assim. Podes dizer não, mas sem mentir pra mim. Dizes que vens me ver, mas não atendes quando eu ligo pra ti. Eu não percebo porque que continuamos assim. Assim vais-me temperar até quando? Eu não consigo aguentar porque tens sempre a adiar. Me responde até quando? Os camas estão a perguntar quando é que vamos ficar. E eu vou responder como? Isso eu sei que é ser, meu amor.